Nas quatro escolas que compõem o agrupamento, a única escola onde a greve se faz sentir assim com números mais elevados é aqui na sede. Pela informação que me foi chegando, a escola da Ponte, de Lagares e da Cordinha estão a funcionar quase a 100%. Há um outro funcionário a fazer greve, mas são números residuais, nada está colocado em causa. Aqui na sede, sim, a adesão fez sentir de forma mais substancial. Temos cerca de 50% dos funcionários em greve. Como devem calcular, a escola está a funcionar, mas com alguns constrangimentos. Respeitando o conteúdo funcional dos funcionários, porque nenhum funcionário foi deslocado para outro posto que não esteja dentro da sua função, mas houve alguma flexibilidade aqui na gestão dos funcionários, mas a escola está a funcionar, a cantina está a funcionar, os pavilhões, vamos tendo funcionários, temos dois bares, um de professores e um de alunos, o de professores está encerrado para garantir o de alunos, não está a funcionar dentro da normalidade, não é? Se estão 50% de funcionários a exercer o seu direito à greve, é bom que se saliente essa parte, mas a escola está a funcionar.